O mérito é todo dos santos, o erro e o pecado são meus. Mas onde está nossa vontade, se tudo é vontade de Deus? Apenas não sei ler direito a lógica da criação. O que vem depois do infinito e antes da tal explosão? Por que que o tal ser humano já nasce sabendo do fim? E a morte transforma em engano as flores do seu jardim? Por que que Deus cria um filho que morre antes do pai? E não pega em seu braço amoroso o corpo daquele que cai. Se o sexo é tão proibido, porque ele criou a paixão? Se é ele que cria o destino, eu não entendi a equação. Criou o desejo, por que que é pecado o prazer? Nos pôs mil palavras na boca, mas que é proibido dizer. Ora pro nobis, ora pro nobis. Porque se existe outra vida, mostra pra gente de vez. Por que que nos deixa no escuro, se a luz ele mesmo que fez? Por que ele fez tão errado, se dele vem a perfeição? Sabendo ali quieto, calado, eu ia criar que sou tão descuidado, não resta mais nada a fazer, apenas dizer que não entendo. Meu Deus, como eu amo você.